E a fera é solta. Welcome. Sejam bem-vindos e preparem-se. Preparem-se. O maestro chegou. E agora, agora, meu maestro Davidson, coloque essa galera pra cima, bem pra cima. E quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver! Joga as mãozinhas pro céu aí, só quem tá feliz em Santa Maria! Quem vai chegar em casa muito chapado hoje faz barulho! A torcida do Flamengo dá um grito! A torcida do Corinthians faz barulho! A torcida do Paysandu faz barulho! E a torcida do Leão berra! Bora começar, meu animal! Bora começar, meu animal! Joga a mãozinha pra cima, mãozinha lá em cima, mãozinha lá em cima. Bate na palma, bate na palma. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. 5, 4, 3, 2, 1, é agora! Põe a mãozinha pra cima e grita, hey! As mãozinhas pro céu aí, só quem vai chegar em casa muito chapado, bota a mãozinha pro céu que eu quero ver. Quem não tem hora pra chegar em casa, bota as mãozinhas pro céu aí que eu quero ver. Bora, meu animal, e doido é o bagulho. Olha só. É só catugadão, catugadão, catugadão, catugadão, vai! Na condição, estourei logo o Xandão. É de lei lutar na mão, porque ela quis se divertir. E o quê? Absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som de Abaituba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, as baletes. E as lindas meninas de Santa Maria, cadê? Balete no clima, linda, sensual, do jeito que os moleque pira. Sorrindo a menina que chega roubando a cena. A calcada tá de olho e a balete no esquema. Joga essa mãozinha lá em cima, essa mãozinha pra cima, mãozinha pro céu, mãozinha pro céu, mãozinha pro céu, mãozinha pro céu. Faz o chifrinho, faz o chifrinho, faz o chifrinho, faz o chifrinho. Agora! Esse animal é uma loucura, garoto! Eu falei pressão! Fechamento é você. Quem sabe canta, vai. Eu não preciso mais beber. Da sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando no som me deu onda. Que vontade de te ter. Garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Eu quero saber se tem mulher solteira hoje aqui em Santa Maria. O grito das mulheres sinceras aí de Santa Maria. E as mulheres que gostam de rebolar geral no animal, bota a mãozinha pra cima também. Agora o grito das gostosas. Vem, vem, vem, vem. Peraí, só vou liberar se tiver muita mulher gostosa mesmo. Cadê o grito das gostosas? Agora. Vai, toma, vai, toma, só gostosa. Vai, toma, vai, toma, só gostosa. Tô possuída agora. Atenção, toda vez.

Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. E gira esse lacinho, gira o lacinho, gira o lacinho. Gira minha luz, gira minha luz, gira minha luz, gira minha luz. Gira meus telões, gira meus telões, gira meus telões, gira meus telões, gira. Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te... Gira tudo! Peraí, não escutei. Tem que ser mais alto, mais forte. Libera toda essa energia, pode ser? Bora lá então, quero ver, quero ver, quero ver. Agora, meu irmão! Tecno Machine aí, é? O nosso animal fazendo a alegria de todo mundo. Valeu, Peteleco! Valeu, Tuiuiu! Olha o DJ Fabrício, ele, o seu irmão e a sua primeira dama aqui com a gente. Obrigado pelo carinho também, garoto! Toda a família Teixeira, o Odaí Teixeira tá aqui com a gente! Galera da Rua M! Quando eu mandar a putaria, vai! Desce com a bunda batendo no chão. Desce com a bunda batendo no chão. Desce com a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, pra fora. E a periquita? Wellington, Netinho e toda a galera da Night! A vida do Jeju aqui com a gente, valeu de moldão. Nossa galera da moto também aqui no ladinho. Alô Paulinho Pirateiro, alô Netinho. Ele toda a galera aí, garoto. Galera, JDL, deu meio de Santa Maria. Hoje aqui no Animal, obrigado, hein? Abraão, Mix e também tá na área. Obrigado, meu fiel escudeiro, Jameson Gomes também tá aqui com a gente. Valeu, Jameson. Obrigado pelo carinho. Nossa equipe Ferro Família, lá vamos nós também juntinhos. Alô, Flavinho, o PHzinho e a primeira dama. Railan Ferro também tá aí na área, meu irmão. Tá chegando o bloco dos caras em São Miguel. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Então ela não tem caô, é todo dia, toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. DJ Rodrigo Cibernético do Oriental Prime tá aqui com a gente, alô Rodrigo. Alô Jabá, garoto. Meu amigo Anão de Marituba, o Luciano da Dida também aqui com a gente no ladinho. Charles, GG, Pretinho, Isaac, do Uno, da Evolução. Galera da Vila da Curva, já aqui na área com a gente, obrigado, hein? Zarô, Diego, Anne, Driga, mas não quebra. Ah, é o Giovanni, né? Alô, Giovanni, dos terroristas. O meu amigo Batoré também tá aqui com a gente de Castanhal, valeu. Dance Malodã! O papaco da área! E quem não tem hora pra chegar em casa hoje, bota a mãozinha pro céu, eu quero ver! Bate na palma da mão! Na palma da mão! Vem, vem, vem, vem! Dança, dança, dança, escuta o nosso som. Pra toda comemorar eu vou fazer chover Xandão. Hoje a noite é nossa, nós tá fazendo a onda. Avisa as mulheres que é tudo na nossa. Olha o banho de Xandão! Rogério Show, Netinho Show, galera de São Miguel. Pira equipe Joe, equipe Kawasaki, Alô Willa. Toma banho de Xandão. Te trampo no meu quarto e faço teu corpo gritar, gritar. No prazer te dou um trato como nunca vou te dar, dar. No sexo dou meu show, faço você delirar. Vem por cima, fica embaixo, de ladinho eu vou brincar. Te lambuzo e me arranha. Meu amigo Marquinho, tá aqui com a gente, obrigado, viu, Marquinho. Os bovinhos de orelha, garoto. DJ, tchau, tchau, meu amigo, tchau, tchau. Esse é muito velho, aguarda. Obrigado também toda a galera da Luxuosa Paredão. É a galera que deu o pontapé inicial no show do Animal hoje aqui, do Clube da Jerusa. Valeu, Gulecinho. Obrigado, meu amigo César também, velho, aguarda. Tadinho, desse jeito cê me deixa louca. Botando a p*** toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Tá doidinha pra dar, tá doidinha pra... Luquinha Show e a galera da moto! Bora, Rogério Show! Meu amigo Maurício, se faz de doido, meu irmão comemorando o nascimento da sua filhona! É, Maurício! Só falta o mijo, papai! Sento devagarinho, só pra te dar prazer! Suzy e a Flávia, da Super Fuga! Bota, tira, tira, bota, bota, tira, tira, bota, bota, tira! Meu amigo Jobson, DNA, tá ali com a gente, ele é a primeira dama! A dona Bruna, Thaís, aqui na área! O meu grande amigo Todinho, ele não quer ir embora de jeito nenhum. O Marcelinho também tá com eles aí, valeu com todo carinho. Essa aqui o Mike fez, foi pra todas as novinhas. Senta ali, mexerecão, quica ali, mexerequinha. Senta ali, mexerecão, quica ali, mexerequinha. Davidson, mexerecão, quica ali, mexerequinha. Se tu for, eu não falo. Eu sou Corine da Santorini Produções. E a torcida do Paisando Feliz da Vida, bota a mãozinha pra cima. Só quem torce pro Bicola, bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, e canta pra mim assim. Vamos pra cima, papão, quero gritar campeão, vamos. E agora? Pra cima, papão. a mãozinha pra cima que eu quero ver quem nunca vai desistir do leão. Joga a mãozinha em cima e canta assim. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Obrigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu a luxuosa que me espera. Fui, partiu a luxuosa que me espera. Fui, partiu a luxuosa que me espera. Alô, Melody! DJ Lohan que tá tocando. Fui, partiu a luxuosa. Paulinho Pirateiro! Do Flamengo, meu irmão, tá aí com a gente, galera da Vila da Curva ali, obrigado pelo carinho. Meu grande amigo Alan, dos americanos também da área. Alô, Gustavo Gil! Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu a luxuosa que me espera. Fui, partiu a luxuosa que me espera. Fui, partiu a luxuosa que me espera. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu a luxuosa que me espera. Fui, partiu a luxuosa que me espera. Fui, partiu a luxuosa que me espera. Obrigado, meu amigo Peteleco, Tuiuiu. E os patrocinadores oficiais aí do evento, vereador Pedrinho. Aliás, o Padeirinho, né, tá aí com a gente. Daniel, Sujica, patroa dos Barcas também. A Francisca Sujita, o vereador Porco Branco. O nosso amigo Moisés também, o Romarinho Show. Galera que tá dando apoio total no evento. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Quem já meteu um chifre na vida, bota o um chifrinho pro céu. Quem já levou um chifre também. Pega chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Pega chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Do Marajó. E a mãozinha vai pra cima, a mãozinha vai pro céu, a mãozinha vai pro céu. Quem souber cantar essa aqui, canta pra mim, vai, vai, vai, vai. Eu preciso te ter, meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar. Da sua presença me deu onda. Os mal falados também, obrigado pelo carinho. Onda, você sent... Travessão do, pa... do prata, né? Onda. Valeu. Vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama, é. O pai te ama, é. O pai te ama, é. O pai te ama. Toma, toma, toma. Quem tá muito louco, doidão! Quem vai chegar em casa muito chapado, bota a mãozinha pro céu! A mãozinha pro céu! Quem vai sair daqui loucão, loucão, loucão! Louco, louco, louco, louco, todo mundo louco! Louco, louco! Curtir. Hoje aqui em Santa Maria do Pará, super lotado, a quadra da Jerusa, com o nosso animal lançamento dos, do Bloco dos Barcas. Que o baile todo ficou louco. Que o baile todo ficou louco. Louco, louco. Muito louco. Marcelo Kawasaki também, Willa Joe. O Quirino Pop hoje no setor, meu irmão. Louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, cara tá brigado com a mina, o que é que ele faz? O que é que ele faz? O que é que ele faz? Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Mandela, fui, partiu, aonde é o Mandela? Fui, partiu, aonde é o Mandela? Eu tô brigado com a mulher. Bora, meu amigo Jobson DNA! Ele é a primeira dama aqui com a gente, alô Marcelinho, alô Todinho! Valeu pelo carinho, meu irmão! Toda a equipe KS também ali com a gente! Todinho! Josimar tá na área, alô Josimar! Bora, Joazes! O Andrei da WS também, obrigado pelo carinho. Chitão, Sandrinho, valeu com todo o carinho, Romarinho. Boca do 40, facção na área. DJ, meu sininho, alô Gordo Super Fuga. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram o que que é. Logo você, logo você. Alô, meu amigo Lunatinho! Muito obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, aonde é o Mandela? Fui, partiu, aonde é o Mandela? Fui, partiu, aonde... Bora, DJ, tchau, tchau! Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz. Faz um baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que... E a minha galera da moto endoidando tudo aqui no ladinho. Muito explosivo. E tio Gleb, a mamãe Vera já na área, o Fabinho também. Com ela não. Olha isso. Explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Bora lá dos americanos, meu irmão, ele é a primeira dama. Quando... Alô, Charles, o Uno. Evolução. Bate com a bunda no... DJ César, meu irmão, esse é muito parceiro. Quando ela joga seu bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. O Marcos da família Oliveira do Barroca tá aqui com a gente. Alô, Sasaki, libera 24 aí, Sasaki! Tá aqui com a gente já, meu parceiro, DJ César! Ei! Alô, César! César Pressão, meu irmão! Cara que eu conheço aí há muito tempo, é parceiro desde muitos anos, e hoje tá fazendo parte ali do elenco de DJs da luxuosa Paredão, e tá juntinho com a gente nesse evento, né, César? E aí, meu irmão, qual é a parada, garoto? É isso aí, meu parceiro Davidson, que moral é essa, meu parceiro? Estamos aqui juntinhos nessa festa desde cedinho, fazendo a festa aí com a luxuosa Paredão. Aí a gente dá o pontapé inicial no evento, passa o som pro Búfalo, pra galera se ligar aí. Um abraço toda a galera aí da equipe Kawasaki, os nossos amigos da equipe Joe também, o nosso amigo Rogerinho Show, o Netinho Show também, o nosso amigo ali da equipe Superfuga, toda a rapaziada juntinho com a gente também, Davidson. Nosso muito obrigado pela moral, obrigado pela receptividade. E sempre que a gente puder, a gente vai estar junto ao seu lado, fazendo chifrinho como sempre, viu? Então, Davidson, segue a festa, segue a alegria, que a galera tá afim de fazer o chifrinho, tá afim da pressão do animal. Aí, Davidson, não é tona, meu DJ? Vai pra cima que a galera quer curtir! Olha quem chegou aqui pela tua retaguarda. É Cílio, meu irmão. E aí, DJ Ganchinho? Qual é a parada, meu irmão? Tudo tranquilo? Esse também é muito velha guarda, parceirão meu desde muito tempo. Qual é, Ganchinho, a parada, meu irmão? Beleza, Davidson. Claro, meu irmão. Tranquilo, legal demais. O Búfalo de Marajó, sempre quando vem em Santa Maria, é sucesso total, maravilhoso. Davidson, deixa eu abraçar a minha equipe por ali, ó. A minha facção. Eita, o meu amigo Gordo de São Miguel também. A minha Superfuga. Os meus parceiros aí, de toda a vida da luxuosa Paredão. O meu grande patrão, Mino, também. Edson dos Bacas, bora meu garoto. DJ Márcio Levi também tá por ali. Bora César da Luxuosa. O meu parceiro Wagner WG também tá por ali. Enfim, sem se alongar muito, DJ, detona pra galera que dá valor, meu irmão. Bora pra cima então, garoto. Going to dancing in the desert, blowing up in the sunshine. Chega, tem muita coisa pra rolar ainda, meu irmão. Festa hoje vai até 2 da manhã. Davidson. Sai do chão. Joga mãozinha pra cima, mãozinha lá em cima, mãozinha lá em cima. Wellington Gugu, da B13, daqui com a gente, obrigado pelo carinho. Fala Black, Cabanate, vem no lajinho do animal. You were the shadow to my light, did you feel us? Another star. Só quem tá muito feliz nessa noite, bota os bracinhos pro céu aí. Quem tem fé em Deus, bota as duas mãozinhas pro céu que eu quero ver. Joga pro lado e pro outro assim, ó. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Quem se considera um ser humano de muita paz no coração, bota a mãozinha em cima. Agora prepara pra sair do chão. 3, 2, 1, agora. Chega aí, Gracinho! Davidson, a gente tá por aqui, garoto! No meu ladinho direito, meu grande parceiro Kleber do Minizão! E toda rapaziada, dia 1º, Búfalo do Marajó, quarta-feira de cinzas, o Búfalo vai estremecer Marituba, lá no bloco da família Minizão, garoto! Luciano da Gidas também tá por aqui, já é nosso convidado especial, para o Jabá! Você é meu parceiro, meu brother, garoto! Preguinho também! Marcelo Kawasaki! Ixi, meu irmão! Valeu, Gleicinho! Obrigado, César! Toda a sua família aqui com a gente, o nosso grande amigão João Paulo Pop também, grande patrocinador do Forrozão da Jerusa. Bora, William Joe, manda mais uma, papai. E essa aqui. Tiverson Gomes está aqui com a gente. Cadê o poderoso, hein? Poderoso Flavinho! Obrigado, meu poderoso. Ele também, o Railão Ferro também. O PHzinho também escondido pra ali. Não sei qual é a parada. E fica S também. Bora, Riquinho! Riquinho Show! Os mal falados ali! Santa Maria. Búfalo do Marajó. Bora, Batoré, manda tua, Batoré. Alô, papagou. Giovanni Terroriza também tá na área, meu irmão, pode crer. Everton Renan, Jéssica 3D de São Miguel. Davidson também tá com a gente. Solteiro em Santa Maria, bota a mãozinha pra cima. Então tu... Eu vou voar. Alô, Rogério, show, o homem do açaí. Bora, Maurício, se faz de doido. DJ Fabrício, seu irmão, Fábio. Alô, Louro, Pitbull. Eu preciso encontrar um amor que me deixa arrasado na cama. Vamos com... Rodrigo Cibernético do Oriental Prime tá aqui com a gente. Quem tá solteiro, quem é sincero, quem é safado, sai do chão. Alô, Daparel, nossa galera bebe sem motivo, né? Tá em peso aqui no animal. Mateus, Thiago, Romário, Capivara. Eu quero esse amor. Joga a mão pro samba, vou bater palma, meu povo. Bate na palminha da mão, palminha da mão, palminha, palminha, palminha, palminha, palminha, palminha. E vem assim. Bebeu água? Tá com sede? Olha, olha, olha, olha. Solteiro, vai beijar na boca. Olha, olha, olha, olha, água mineral. Água mineral, água mineral, água mineral do Candinho. Você vai ficar legal. Pera, pera, pera. É do Remo? É do Paysandu? Olha, olha, olha, olha, água mineral. Água mineral, água mineral, água mineral. Que negócio de água, meu irmão? Aqui a parada é cachaça. Toda a equipe junto aí com o DJ Márcio Levi, meu amigo Márcio Levi, tá aqui na área. Ele, o Everton de Marituba. Cadê o Everton, hein? Fala, meu parceiro Everton! O amor me pegou, puro e verdadeiro. Capa Preta junto aí com o DJ Elidon, Iago. Quando chegar a festa... Toda a facção, o Gordo Super Fuga também. Cachaça! O amor me pegou. Alô, meu compadre Paulinho! E a comadre Danizinha tá na área! O amor me pegou. E sabe, canta. Quem te vê passar assim por mim, tu não sabe o que é sofrer. Tem que ver você assim, sempre tão linda. Contemplar o sol do seu olhar, perder você no ar, na certeza de um amor menino da Kawasaki, alô William Joe. Eu me sinto. Quem souber vai cantar bem forte, bem alto que eu quero ouvir, vai. E quem lembra dessa? Canta, canta, vai, quero ouvir. Vagalumes por aí, pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero. Alô, Dan Silva! E quando amanhecer, vamos juntos sempre, Dan! Eu quero acordar. Como? Vou escrever mais 1 milhão de canções pra você ouvir. Que o meu amor é teu, teu sorriso me faz sorrir. Eu vou de Marte até a Lua, cê sabe, eu já tô na tua. E não cabe tanta saudade, essa verdade nua e crua. Eu sei o que eu faço, nosso caminho eu traço. Um casal fora da lei. Luciano, Franciel e a galera da GDB. GDP tá na área aqui com a gente, valeu, obrigado pelo carinho. Amor pra você, meu sonho impossível vai ser realidade. Eu sei que o mundo tá terrível, mas não vai ser a maldade que vai me tirar de você. Eu faço você ver, pra tu sorrir eu faço o mundo inteiro. Sabe que eu vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí, pra te ver sorrir eu posso colorir o céu de hoje. Bora meu compadre Paulinho, quero. Bora comadre Danizinha, e quando a galera da moto, bora Netinho, Paulinho Pirateiro, Edmi Coringa, o César Michelzinho, Luxuosa. Alô, Abraão Mix, alô, Gugu, Super Fuga. Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Essa luz aqui. Escurinho, minha produção. Essa luz aqui, isso. Quem gosta de fazer fumaça? Já pensou se ele vem hoje, não? Meu Deus do céu. Nosso empresário Abraão Mix, Luquinha Show e a galera da moto de São Miguel endoidando tudo aqui no ladinho. Bora, Jobson! Bora, DNA! Bora, Marcelinho! Alô, Todinho! Todinho de Goiás. Eu não vim pra mim. Josimar. Eu vim para conquistar. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Jamile, a loirinha do Vila Nova. E toda a equipe Mata Fuga Veloz. Rogério Show, já avisando que quando o animal estiver no setor dele, o açaí com camarão tá selado, meu irmão. Baianinha. Ah, o Praguinha, meu irmão. Alô, Praguinha. Equipe Kawasaki, equipe Joe. Bobinho Jorei, meu amigo Marquinho. Davidson, Davidson, Davidson, Davidson. Tomás, alô Tomás. Vamos junto, garoto. É Chiquinho, é? Alô, Chiquinho! Mero, copo junto aqui no Animal. Valeu, Mero. Os mal falados, obrigado pelo carinho. Búfalo. A evolução. A evolução. Da maior estrutura musical do Pará. O Búfalo do Marajó. O maior espetáculo sonoro do momento. Estúdio TS Produções. A sua melhor produção é aqui.